te chamar como você me chama. Eu vou te beijar como se a gente não se conhecesse. Quero te contar algum segredo desse. Você não existe, é. As flores da rua parece que falam comigo. Vou tentando esquecer, mas eu não consigo. Ai, la, la, la. La, la, la. Ai, la, la, la. La, la, la. Você não me deu motivos pra te querer, mas ainda assim é pra ser sincero. Quero te ouvir como você me ouve. Quero te chamar como você me chama. Eu vou te beijar como se a gente não se conhecesse. Quero te contar algum segredo. Você não existe, é. Oh, as flores da rua parece que falam comigo. Vou tentando esquecer, mas eu não consigo. Você não me...